possa me levar pra mais longe. Quando você dá a partida, sua nave se perde no espaço. Não quero mais migalhas, você só me abandona. Me deixa esperando na linha, quando não me quer, se evapora feito gás. Pra você não passo de um brinquedo. Você cansa depois, joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Não consigo mais pensar em coisas que até pouco eu sonhava. Se for pra ficar contigo, não importa se corro perigo. Por que tanta pressa? Nem por que viver desse jeito? Como é que você quer que eu ande, se você não me dá chão pra pisar? Pra você não passo de um brinquedo. Logo você cansa depois.